Copa, eu te amo, mas eu odeio o Rafael. Essa menina tem! Leva no controle! Eu tenho muito medo! Vou encher outro copo! Para ver se eu fui! Arrote mais os mentiras! Depressivo em tudo! Quero fui vacina! Não queria ser assim! Eu odeio os remédios! Eu odeio esse tédio! Leva a Deus de fim! Por favor, me ame! Por favor, me entenda! Por favor, me acolha! Por favor, me mate! Mais uma noite, eu perdi o meu sono e bolei um baseado. Memórias agem igual açoite, revivendo e remoendo fatos. Ela tava certa em me usar e depois descartar. Meu pai tava certo em ser ausente e não me amar. Obsessivo, querendo ter controle sobre tudo. Medo de perder, um homem violento querendo dominar o mundo. Um diário cantado, eu ando mostrando o meu pior lado. O homem que vendeu o mundo, o homem que já foi abusado. Abuso de drogas na fase adulta revelam uma infância dura. Adolescência conturbada, falta de afeto em casa. Abuso de drogas na fase adulta revelam uma infância dura. Adolescência conturbada, falta de afeto em casa.